vai clareando. Canário vai cantando. Canta, canário, canta. E o seu João levanta. Canta, canário, canta. E o seu João levanta. Que canário teimoso, diz o Beto Pimenta. Nem come e nem dorme, só tocando corneta. Ai, que coisa absurda, diz a dona Raimunda. Coitado do canário, está morrendo. Já contei a história do meu lindo canário. E por pouco, muito pouco, ele não se acabou. Ah, eu já contei.